Bora, Rafaelzão, vamos em frente, vamos aproveitar que hoje o sol tá quente. Manda uma lua aqui pra nós que tá torrando farinha de puba, na 14, Roberto. Alô, meu amigo Roberto, rapaz. Ei, rapaz, torrando farinha. Rapaz, e o sol tá quente mesmo, né, Roberto? Bota é fé em você, meu amigo. Aí é fé, eu conheço. O Roberto? É não, é? Ah, bicho lindo. Sei, o que que tu acha bonito? Eu sei. Ah, safadinho. Valeu, meu amigo Roberto. Ó, quem participa aqui também, Dona Mana, lá da 12. Estou ligadona no programa. Manda um alô para todos, né? Todos vocês. Também para o Marcelo Santos. É a Mana, ouvinte do programa. Mana, obrigado pelo carinho mesmo, tá bom? Quem participa aqui comigo também é meu amigo Arizão. Alô, Arizão. Olá, Rafael. Toca uma música para mim de Milionário José Rico. Paixão Anônima. Eita, bicho, essa música aí eu vou te contar, viu? Ela machuca, viu, Arizão? Aí é feio, eu conheço. É meu amigo Arizão, rapaz, tá ligado com a gente. Tu conhece ele? Aí é feio, eu conheço. Eita, Arizão. Ô, mocutufu, lelá, bota um pregão aí, ó. Esse bicho parece que é. Eu também tô achando. Ei, te aquieta aí, filho do ego. Vamos curtir a música. Vamos curtir a música com Milionário José Rico. Agora deu vontade, foi tomar uma, viu, Arizão? A paixão continua no peito. Você é a paixão escondida que aqui dentro deste peito tem. Você é minha noite mal dormida, mas não sabe que a quero bem. Você é a razão que canto triste, cada música que faço é um apelo, sem saber que este amor existe. Você é a minha dor de cotovelo. Você fala que o meu disco novo sempre vai para a sua coleção. Compra dois porque o oferece para o homem do seu coração. É por isso que canto e gravo, interpreto tristeza e dor. Porque é triste ter por amizade a pessoa que a gente quer por amor. Apaixonado, um dia eu revelo esta paixão. Você é a minha noite mal dormida. Cada música que faço é um apelo, sem saber que este amor existe. Você é a minha dor de cotovelo. Você fala que o meu disco novo sempre vai para a sua coleção. Compra dois porque o oferece para um homem seu coração. É por isso que canto e gravo, interpreto tristeza e dor. Porque é triste ter por amizade gente quer por amor. Tá aí o sucesso pra você com o Milionário José Rico, meu amigo. Modão, show de bola. Pra você ligado aqui na mais gostosa de ouvir. E também você pode participar. Fica à vontade. 991-61-5335. Música que toca. Para o seu coração. É, aqui tocamos só as melhores pra você. Quero aproveitar também e mandar um alusão pra turma que tá ligada aqui no nosso programa. Né, manda um. Lá no, o meu amigo Leandro, é ele? É sim, o Leandro. Manda um abraço aí pra todos, né, da galera lá do Aterro Sanitário. É o Joel, Almeida, Edilson. Pra todos também que estiver curtindo aqui a nossa programação. Obrigado pelo carinho, viu? O pessoal tá lá no Aterro Sanitário, lá curtindo o nosso programa. Aí é feio, eu conheço. Eita, tudo é feio pra tu, né? Tudo é feio. E esse aqui racha é bonito, olha. Ah, bicho. Bicho lindo! É cada marmota que eu vou te contar, menino. Oi, Rafael. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Aqui é a Andrelina, aqui do bairro da Torre. Ô, Andrelina. Boa tarde pra você, Andrelina. Fica à vontade. Vai, fala aí. Eu queria ouvir a música com o Milionário José Rico, Duas Camisas. Somente mesmo pra me ouvir e todos que gostar da mesma, viu? Ah, uma ótimo. Boa tarde aí pra vocês. Boa tarde pra nós. Ainda continuo apaixonado, mas confesso que no amor eu sou egoísta. Você agora vai decidir qual de nós dois será o homem que você quer para viver. Assim não posso continuar. Você me encontra durante o dia e quando é noite tem que voltar. Duas camisas, se alguém chegar com frio, uma eu darei. Mas do amor sou egoísta. Eu não quero sentir um sócio, jamais querida. É sempre assim, amigo. Posso perder tudo na vida, mas o amor da mulher amada nunca. Você agora vai decidir qual de nós dois será o homem que você quer para viver. Assim não posso continuar. Você me encontra durante o dia e quando é noite. Se eu tiver duas camisas, é alguém chegar com frio, uma eu darei. Mas com amor sou egoísta. Eu não quero sentir um sócio, jamais, querida, consentirei. Supermercado e Magazine Kelly informam a hora certa. 15 horas. É hora de comprar mais barato. Supermercado e Magazine Kelly, sempre com você. Na Travessa São Sebastião, fone 9133-0635. Acabou o gás? Calma, você tem a Paragás, rapidez da entrega e o menor preço de Braço Novo. Acabou a água? Ligue na Paragás, que chega rapidinho. 991-37-3836 ou 991-88-7719. Agilidade na entrega e facilidade no pagamento. Aceitamos cartões de crédito e débito e Pix. Paragás, na Transamazônica, saída para a Medicilândia. Paragás, o gás mais vendido do Brasil. Eu sou o Pará. O Pará que trabalha firme para proteger a floresta, para combater o desmatamento. O Pará que cuida das pessoas. Eu sou o Pará. O Pará sustentável, inclusivo, justo. O Pará que investe na economia sustentável e incentiva a bioeconomia, que combate a desigualdade. Sou o Pará que se levanta para proteger o nosso clima, para manter a nossa gente e a floresta em pé. Eu sou o Pará da COP30, o maior evento mundial de clima e meio ambiente pela primeira vez no Brasil. Aqui, na Amazônia, no nosso Pará. Governo do Pará. Já cuidou da saúde da sua família hoje? O Lab Center tem check-up para toda a família. Combos de exames para a família inteira. Para o homem, para a mulher e para a criançada. Preços especiais que cabem no seu bolso. Deixe sua saúde em dia. Vem pro Lab Center. Marque seu check-up hoje mesmo. Ligue para a nossa central de atendimento. 992294677. Ficamos localizados na Rua do Comércio, ao lado da Farmácia do Trabalhador, em Brasil Novo. Lab Center. Quer comprar roupas de qualidade? Tendências com o menor preço da cidade? Então venha para a Íntima Flor. Novidades toda semana. Moda feminina, jeans, plus size, moda íntima, fitness, camisolas e baby doll. Atenção, atenção! Já lançamos uma coleção junina. Vá pro Arraiar com um xadrez arredado de lindo. Íntima Flor, Travessa São Sebastião, em frente ao supermercado Kelly. 991536977. Aguardamos a sua visita. Nossa, mãe, como o maninho é agitado, né? Vai dar trabalho. Tudo bem, filha. Agora eu tô tranquila. Contratei seguro de vida no Sicredi e sei que o futuro de você está garantido. Não dá pra esquecer de cuidar do que importa. Invista na sua tranquilidade com o seguro de vida oferecido pelo Sicredi. Contrate já. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Abre espaço, porque agora é hora do Botequim do Oxigênio, com os bregas marcantes do seu rádio. Beleza, começando pra você o Botequim do Oxigênio, dessa sexta-feira, 23 de junho de 2023. Obrigado pelo carinho da tua audiência. É você ligado aqui na mais gostosa de ouvir. Já quero começar o nosso programa aqui, começar esse quadro, quer dizer, né? Falando pra você do Mix Casa de Carnes e Bebidas, que tá trazendo ótima promoção pra você. É isso mesmo, promoção pra você na costela. Gente, costela por apenas R$14,99. Tá barato de verdade. Já sexta-feira, final de semana, você já compra aquela costelinha, só o filé pra fazer aquele assado, meu amigo. Costela assado é bom demais. Sabe onde é que você encontra bem barato, com o menor preço de Brasil Novo região? É lá no Mix, é o Mix Casa de Carnes e Bebidas. Além também, você já aproveita e já compra a costela e a alçadinha. A alçadinha você compra, sabe por quanto, meu amigo? R$2,99. É, já para segunda-feira tu fazer aquele caldo para curar a ressaca do final de semana. Vá lá, confira o que estamos anunciando. Solitário eu te procuro. É o Mix Casa de Carnes e Bebidas, meu amigo Oreste e toda a sua equipe. Tá lá ali esperando pra melhor lhe atender. Ó, sucesso pra você com o Adelino Nascimento. É, Adelino Nascimento, é a pedido aqui. Quem é que tá participando? Quem é que tá pedindo? Deixa eu ver direitinho aqui. Tá aqui, ó, pedindo aqui, ó. Boa tarde, Rafael. É a Nira. Rafael, bota a música do Adelino Nascimento aí. Qualquer uma delas são boas. Eu tô ligada aqui. Tô só ligada. Ofereço pra todos os pessoal aí do grupo aí. Beleza, Nira. Aqui, meu amigo, pediu, a gente toca. Adelino Nascimento, Paixão Proibida. Paixão, a garota que foi proibida mora dentro do meu coração. Eu sofri tanto para encontrá-la, fui buscar no deserto além. Já estava fazendo 6 anos que eu não falava mais com meu bem. Já estava fazendo 6 anos que eu não falava mais com meu bem. Eu encontrei no deserto sozinho a vagar. Eu solitário a te procurar, mas ninguém tentou me ajudar. Meu sofrimento desta vez irá chegar ao fim. Eu só sei que de hoje em diante eu só vou gostar de quem gosta de mim. Meu sofrimento desta vez irá chegar ao fim. Eu só sei que de hoje em diante eu só vou gostar de quem gosta de mim. Querida, eu não vou mais sofrer de paixão. A garota que foi proibida mora dentro do meu coração. Eu sofri tanto para encontrá-la, fui buscar num deserto além. Já estava fazendo 6 anos que eu não falava mais do meu bem. Já estava fazendo 6 anos que eu não falava mais com meu bem. Eu me encontrei no deserto sozinho a vagar. Eu solitário a te procurar, mas ninguém tentou me ajudar. Meu sofrimento desta vez irá chegar ao fim. Eu só sei que de hoje em diante eu só vou gostar de quem gosta de mim. Se as bactérias do... Ô, Maranhão, você veio arrojada. Boa tarde, Rafael Soares. Rafael Salles. Tá com a música do Tian Rio, Cabeça Branca aí, pra oferecer pra turma aí os cuchões na 10. Tamo aqui na Vila Cabanagem, aqui na 10, meu velho. Só de boa, sol tá quente. Toca a música do Cabeça Branca aí pra nós curtir, que o negócio aqui tá pegando fogo, sol, viu? Boa tarde, tudo de bom, meu irmão? Um abraço, sol. Valeu, meu amigo, obrigado pelo carinho. Rapaz, a galera mandando áudio aqui um atrás do outro. Obrigado mesmo pelo carinho, viu? Ó, vou tocar pra você agora, o Cabeça Branca. Mas antes, eu quero falar pra você da Celmix Celulares. É isso mesmo, Celmix Celulares, promoção aí do mês de junho, promoção junino, né? Trazendo para você ótimos aparelhos celulares com o menor preço da região. Você aproveita, já vai lá e já economiza. Você pode ligar no 93991 5371-4147. Agora sim, trazendo pra você, Thierry, Cabeça Branca. Um, dois. Ah! Ah! Tá valendo? Então vamos lá. Cabeça Branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar. Fim de semana ele pega as novinhas e patrocina um churrascão em alto mar. A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental, postando foto na sua rede social. Cheia de pose de patroa, ela é da zona. Quem vê de longe pensa que ela é a dona. Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca. A champanhe quem banca é o Cabeça Branca. Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigos, coroa nunca aparece. O dono da lancha é o Cabeça Branca. A champanhe quem banca é o Cabeça Branca. Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigos, coroa nunca aparece. Essa é a seresta do pai das crianças. BG, batidão strong. Chama filho, chama filho. E a mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental, postando foto na sua rede social. Cheia de pose de patroa, ela é da zona. Quem vê de longe pensa que ela é a dona. Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca. A champanhe quem branca é o Cabeça Branca. Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigos, coroa nunca aparece. O dono da lancha é o Cabeça Branca. Vai pra lá, champanhe quem bunda branca murcha. É o Cabeça Branca. Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigos, coroa nunca aparece. BG, batidão strong. Chama filho, chama filho, chama filho. Sucesso pra você com o Thierry, é o Cabeça Branca. Epa. Coloca uma música pra me dançar. Eita, bebê, tu quer dançar, é? Menino, cê é vergonha. Calma aí que o papai vai botar uma música pra tu dançar já já. Oxigênio! Rafael Salles. É nóis, estamos por aqui trazendo o melhor pra você ligado aqui na mais gostosa de ouvir. Boa tarde, Rafael. O possível toque pra nós, toque aí pra nós com o Leonardo e José Rico. Taça da Amargura. Foi para todos os meus amigos aqui da região. Os comelão e os que não aprecia. Falou, meu amigo. Tchau. Valeu, meu amigo caçador, rapaz. Obrigado pelo carinho. Ô, caçador, vou ficar te devendo Milionário José Rico, porque agora é no botequim aqui a gente não toca sertanejo, porque já começa o programa da caça, né? E ela vem trazendo sertanejo aqui pra galera. Aí a gente toca mais brega, né? Esses bregão bom aí que a galera gosta de curtir, tomando uma cachaça da boa. Ei, Rafaelzão! Olha aí o carequinha das pontes, quem é que conhece ele? Bota aí a Admitondela aí pra carequinha das pontes, tamo por cá, minha joia, aquela bem antiga. Oferecido pro meu amigo caçador, tô em caçador. Olha aí, caçador! Rafael! Ei, oi, calma aí, daqui a pouco tu fala. Caçador, aí, tu conhece o carequinha das pontes? Tu conhece? Aí é feio, eu conheço. Pois é, tá pedindo a Milton Lelo. Essa aqui é lá do fundo do baú. Procurar a montanha maior do mundo e vou subir pra ver se eu vejo o mundo inteiro. Assim talvez avistarei o meu amor, ou então consigo encontrar seu paradeiro. Ela foi embora sem deixar nem endereço. Desesperado eu fiquei aqui sozinho. Eu tenho medo de saber uma notícia, que já tem outro e se esqueceu de mim. Meu Deus do céu, não deixe isto acontecer. Se ela me esquecer, a minha vida eu perderei. Não pode nunca nosso amor chegar ao fim. Se ela esquecer de mim, apaixonado eu morrerei. Vou procurar a montanha maior do mundo e vou subir pra ver se eu vejo o mundo inteiro. Assim talvez avistarei o meu amor, ou então consigo encontrar seu paradeiro. Ela foi embora sem deixar nem endereço. Desesperado eu fiquei aqui sozinho. Eu tenho medo de saber uma notícia, que já tem outro e se esqueceu de mim. Meu Deus do céu, não deixe isto acontecer. Se ela me esquecer, a minha vida eu perderei. Não pode nunca nosso amor chegar ao fim. Se ela esquecer de mim, apaixonado eu morrerei. Eita, meu amigo, aqui é pra machucar o coração. Montanha maior do mundo. Com Hamilton Lelo, aqui pra você na Regional, trazendo sempre o melhor do sucesso. Pra você ligado aqui na mais gostosa de ouvir. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Você que tá ligado, participe você também. Oxigênio! Programa Oxigênio. Temos mais participação. Quem é que participa? Cadê? É o Cício. Rafael, é o Cício. Oi, Cício. Eu vou ter... Eu boto uma música pra mim do Barreirito pra mim aí. Ah. Eu não tô lembrando o nome da música, mas é aquele da cadeira de roda aí pra mim. Coloca aí, tá aí o Atalita e o Joãozinho, meu cunhado, nós estamos ouvindo aqui. E ofereço pra todo mundo que tá ouvindo e pro Adson, H menor, lá da MG Móvel. Valeu? Bota pra mim aí. Valeu, meu amigo Cis. Obrigado pelo carinho, rapaz. Tá curtindo nós. O Cis tá sempre, na verdade, ele sempre tá ligado aqui com a gente. Muito grato mesmo. Muito obrigado pelo carinho, Cis. Meu amigo Adson também, lá na Marcenaria, o H menor, toda a turma lá trabalhando, fazendo os móveis. E curtindo aqui o nosso programa. Aí é feio, eu conheço. Não fala isso com os cabas não, filho de uma égua. Rapaz, tu é doido. Ei, pai, coloca uma música pra me dançar. Eita, bebê. Ó, a dona moça tá pedindo Amado Batista. A dona mana também pedindo Amado Batista. É, pessoal aqui, fãzaço de Amado Batista. Mas antes, quero falar pra você aqui do Laboratório Lab Center. É um laboratório moderno que se preocupa com sua saúde. No Lab Center você faz exames como hemograma, colesterol, glicose, exames para o fígado, rins, pâncreas, PCCU, PCA, DNA, entre outros. O Lab Center está localizado ali na Rua do Comércio, ao lado da Farmácia do Trabalhador. Quando fala aqui que faz exames de fígado, eu já me lembro logo dos cachaceiros, que gostam de tomar uma cachaça. Vamos ver como é que está esse fígado aí, rapaz. Vamos dar uma... Vou fazer um exame aí e ver como é que tá. Se ele não tá perto de explodir aí, viu? Ó, pra você agendar a sua consulta é muito fácil. É só você ligar aqui nesse número aqui que eu vou passar pra você, ó. 93992294677. Lá também tem ortopedista, psiquiatra, neuropsicóloga, psicóloga, otorrino, dermatologista e nutrólogo, tá? Que vai estar atendendo dia 13/7, nutricionista e psicóloga. vai estar atendendo dia 7/7. Você também tem atendimento semanal com fisioterapeuta, alergista, endocrino e clínico geral, né? É o Lab Center, trazendo para você ótimos profissionais de saúde, trazendo para você ótimo preço também, não é verdade? É aqui, na mais gostosa. A melhor programação do seu rádio. Regional Oxigênio. Eu não sei o que fazer da minha vida sem você perto de mim. Eu não sei o que fazer da minha vida sem o seu carinho. Eu já fiz tudo, mas não pude conquistar seu coração. Sei que és muito volúvel, jamais pude compreender sua ilusão. E quem sou eu pra ter você só pra mim? Essa rosa vermelha tem espinhos, eu estou morrendo por esta flor. Eu não sou boêmio, mas hoje eu vou beber. Quero esquecer a paixão e a cruel solidão que vivo sem você. Se eu bebo, eu choro, no mesmo instante eu canto. Seu nome, ó querida amante. Eu não sou boêmio, mas hoje eu vou beber. Quero esquecer a paixão e a cruel solidão que vivo sem você. Se eu bebo, eu choro, no mesmo instante eu canto. Querida amante, grito seu nome. Ó querida amante. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar todo mundo é igual, meu caso é mais um, é banal. Mas preste atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Garçom, eu sei, eu estou enchendo o saco, mas todo bebum fica chato. Valente, que tem toda a razão. Garçom, mas eu só quero chorar. Eu vou minha conta pagar. Por isso eu lhe peço atenção. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Me deite no chão. Ê, cachaça medonha. Cachaça pro cara deitar no chão, meu amigo. É daquelas de rebentar. Eu acho que ele tomou então o sorrão da barra, né? Porque o sorrão da barra é igual uma marretada. Bebeu, caiu. Ô, bebida doida, meu. Garçom. Agora vou falar para você da Cerealista Agrosul. Cerealista Agrosul, que tá trazendo para você preço baixo no milho, gente. É, chegou milho lá na Cerealista Agrosul, está com o menor preço da região, tá bom? Então para você aí, ó, tá precisando comprar milho, né, aí para dar para suas criações, o lugar certo é na Cerealista Agrosul. Além de você encontrar rações em geral, né? Tem rações aí pro cachorro, pro gato, pra ave, bovino, suíno, cavalos, peixes e mais. Tem um sal pro gado, tem um sal mineral, tem milho, tem carvão. É na Cerealista Agrosul, na Avenida Transamazônica, saída pra Medicilândia. Você pode ligar também no 93-991-27-1414. Em Brasil Novo, Cerealista Agrosul. Olá com meu amigo Vando, é a Silvana que você vai ser muito bem atendido lá na Cerealista Agrosul. Sucesso com Reginaldo Rossi, garçom. Quero tomar. Vamos dar um giro aqui nos nossos comerciais. Daqui a pouco a gente traz mais sucesso pra você. Me deite no. Sabe quando você queria ser o mais popular da escola? O orgulho da família? O cobiçado das gatinhas? Então, vou te contar do que você precisava. De uma boa propaganda. A imagem que fazem de você depende de como você se expõe. Assim é a sua empresa. Para conquistar o cliente é necessário um bom serviço. Mas e para atrair o cliente? Aí, meu amigo, você precisa de uma boa propaganda. Anuncie no rádio. Uma campanha. Regional FM. Salvador Materiais Elétricos e Construção informa a hora. 15:30. Pra construir ou reformar, todo mundo aprovou. Salvador, Salvador da base. Vai construir ou reformar? O nome é Salvador Materiais Elétricos e Construção. Maior qualidade e menor preço. Telefone 99236-8783. Avenida Transamazônica 1468, no centro de Brasil Novo. Salvador. O relatório parcial das atividades da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final da ALEP apresentou números surpreendentes nos três primeiros meses de atividades. Presidida pelo deputado Heraldo Pimenta, do MDB, a comissão já apreciou 75 projetos e possui 264 tramitando na Casa Legislativa. um recorde, em pouco tempo, se comparado a períodos anteriores. Uma das surpresas está no número de vetos, somente dois. Dentre os projetos analisados e votados estão a criação de novas secretarias, o programa Escola Segura, assim como a organização básica que fixa o efetivo da Polícia Militar do Pará. Isso é trabalho. Isso é o deputado estadual Heraldo Pimenta em ação. A Maria mais a Bia, o seu Beto mais o Neto, a Simone mais o Tony, a Raquel mais o Theo. Todos vem, você vem, que demais. Juntos fazemos mais, tá na mão decidir, transformar, vem com Sicredi prosperar. Associado Sicredi Grandes Rios, em 5 de abril às 20 horas, acesse sicredi.com.br/assembleias. Tá na mão decidir e transformar juntos um futuro mais próspero para todos. Se você anda procurando atendimento, qualidade, bom preço, Farmácia Popular. A Farmácia Popular, a credibilidade e respeito. Teleentrega 992456507. Sua saúde em primeiro lugar. Você pode contar com a Farmácia Popular. Farmácia Popular. Minha amiga dona de casa quer comprar barato todo dia. Não perca tempo, vá direto ao Super Compras. Temos gêneros alimentícios de primeiríssima necessidade, material de higiene e limpeza, utilidades do lar e uma feirinha completa. Super Compras, é barato todo dia. Super Compras, na Rua Duque de Caxias, fone 991649890. Super Compras, é perto, é prático, é econômico. Se você ainda não tem seu smartphone, aproveite as ofertas de São João da Smart 7. Na compra do seu smartphone, participe de uma pescaria gratuita. Pesque e ganhe brindes como fone AirPods, películas, capa, cartão de memória e muitos outros. Além disso, você pode comprar seu smartphone com seu FGTS, sem consultar SPC ou Serasa. Ou você também pode optar por comprar no crediário da loja. Não perca tempo. Avenida Duque de Caxias, 1037 Centro. Amigos do Campo informa o prefixo dessa emissora: ZYR573. Rádio Regional FM 88,5 MHz. Uma emissora do Sistema Regional de Comunicação Brasil Novo, Pará. Amigos do Campo, tudo para o homem do campo e da cidade. A loja mais completa de Brasil Novo e região. Me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro lhe esquecer. Do meu lado está vazio. Você tanta falta me faz. Cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. No toca-fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro lhe esquecer. Do meu lado está vazio. Você tanta falta me faz. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Encontrei no porta-luva um lencinho que você esqueceu, e num cantinho bem bordado o seu nome junto ao meu. E num cantinho bem bordado o seu nome junto ao meu. No toca-fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro lhe esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo. Tá aí o sucesso pra você com o Bartô Galeno. O toca-fita do meu carro. É do tempo do toca-fita, meu amigo, aqui. A fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Rapaz, vou te falar a verdade, viu? Acendo uma... É como um grande amigo meu falou, que essas músicas de antigamente, na verdade, isso aqui é uma melodia, né? É show demais, moço. Se for comparar, eu vou te falar a verdade, se for comparar com as músicas da atualidade, várias músicas que tem aí, meu amigo, não chega nem aos pés. É doido, é? Isso aqui tem letra. Acaba prestar atenção, meu amigo, ele faz chorar na hora. Cada dia que passa. Ó, estamos de 3 horas e 38 minutos. Você ligado aqui no programa Oxigênio, trazendo esse quadro aqui, o Botequim. É o Botequim do Oxigênio. Ô, Rafael, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, rapá. Fala aí. Boa tarde, meu amigo. Como é que você tá? Tá tudo bem com você? Tá bom demais. Eu sou o José aqui da Cristalina, viu? Aquele mesmo, aquele gostosão aí, viu? Gostosão. Aí, bicho, aí, ó. Hein? Toca aquela música de Bruno e Trio, Dom Remy. Toca aí pra nós e ofereço pras gatinhas que gostar, viu? Tem tanta gatinha gostosa por aí, viu? Ah, e pros amigos também, viu? Pra você, pra quem gostar da música, viu? Obrigado aí, boa tarde. Valeu, José. Tu viu aí? Ele falou pras gatinhas gostosas e pros amigos também. Rapaz, moço. Para com isso, José. Ah, safadinho. Tá vendo aí? Os caras não dispensam não, ó. Quero aproveitar também e mandar um alôzão aqui pro Gilberto Menezes. Tá ligado aqui no nosso programa também. Alô, meu amigo Gilberto, obrigado pelo carinho, né? Toda a família Menezes lá no Travessão da 21, que tá ligado aqui na Regional. Obrigado pelo carinho, viu, Gilberto? O Gilberto que mandou umas figurinhas meio doidas aqui, né? Rapaz, mandou um negócio errado aí, o celular tá doido. Ei, Gilberto. Valeu, meu amigo, obrigado pelo carinho, tá? Quero falar pra você aqui, ó, que tem mais de 40 anos e usa dentadura. Chega de prótese que não para na boca, chega de ficar inseguro. Volte a ter uma mastigação com confiança através do protocolo dental, ou seja, uma dentadura parafusada nos implantes. Conheça o tratamento que vai devolver sua autoestima e vai devolver sua mastigação com firmeza, trazendo satisfação em sua vida. O Dr. Milton Carvalho é especialista e atua há 22 anos na odontologia. Agende a sua avaliação no zap no 93992-26-6000. Aqui na Travessa São Sebastião, no centro da cidade de Brasunou. Muito mais, pois cada dia que passa eu te amo. Ei pai, coloca uma música pra me dançar. Tá bom, bebê, vamos colocar aqui Bruno e Trio aqui a pedido do José e você já vai dançando também. Quente se vai, te magoei. Voltar no tempo, ainda não sei. De todos os erros, esse foi o pior. Deixar embora o verdadeiro amor. Como curar essa saudade em mim? Se o remédio disse pra partir. Tempo se vai, te magoei. Voltar no tempo, ainda não sei. Eu fingi, digo que foi o melhor. Deixar você nunca me machucou. Orgulho besta que mente pra mim. Aqui por dentro morri por inteiro. Tempo se vai, te magoei. Voltar no tempo, ainda não sei. Talvez o vento traga você de janeiro a janeiro. Sim, eu, sim, só eu vacilei. Esse foi o pior. Deixar embora o verdadeiro amor. Como curar essa saudade em mim? Se o remédio disse pra partir. Tempo se vai, te magoei. Voltar no tempo, ainda não sei. Eu fingi, digo que foi o melhor. Deixar você nunca me machucou. Orgulho besta que mente pra mim. Aqui por dentro morri por inteiro. Tempo se vai, te magoei. Voltar no tempo, ainda não sei. Talvez o vento traga você de janeiro a janeiro. Sim, eu, sim, só eu vacilei. Sucesso pra você com Bruno e Trio, Eu Vacilei. Quem nunca vacilou, na verdade, né? Acho que todo mundo já vacilou já. Atenção, atenção, ó, foi perdida uma carteira contendo todos os documentos de Francisco Valderi Justino, no centro da cidade. Caso você encontre, né, ou você encontrou, ou vier a encontrar, deixar aqui na recepção da Rádio Regional, ou entrar em contato também no 93-992-16-2014. Vou repetir, foi perdido uma carteira contendo todos os documentos de Francisco Valderi Justino, no centro da cidade. Caso você encontrou ou vier encontrar, deixar aqui na recepção da Rádio Regional ou entrar em contato no 93 992 18 2014. Lá, temos mais participação aqui no nosso programa. Quem participa? Cadê quem participa comigo? Fala aí, fala. Rafael, boa tarde. É Thalita que tá falando aqui. Não deu tempo de tu tocar do Cícero aí, que eu acho que ele pediu, não tá no, a não ser do da menina, né, da Cássia. Bota aí do Reginaldo Rossi, Raposa e a Suva. Uma boa tarde, Rafael. Eu tô esperando tu colocar a minha música. Tá bom, Thalita. Vou colocar pra você, tá bom? Okay. Meu amigo Isnaldo, aqui o Isnaldo, gente fina demais. Boa tarde, meu amigo Rafael Salles. Tudo na Santa Paz de Deus, aqui é o Isnaldo da Pioneira. Pois você manda aí um feinho pro nosso amigo Pedão Malha Acabada de Brasil Novo. O carequinha das pontes aí que tava no instante falando aí. Manda um feinho pra ele aí. Nosso amigo Zenil da Cidade Alta. Nosso amigo Bruno lá na 18. Manda um feinho pra esse cabo aí. Na 10 pro Devani, lá tá ligado no seu programa. E lá na, lá no Camorim, manda um feinho lá pro nosso amigo Valdir. Alô, meu amigo, depois você manda aí pro Nicolau. O Nicolau tá aqui, está dando risada. Manda um feinho pro Nicolau aí. Depois você bota a música aí de Pedro, Raul Seixas. Alô, meu amigo, uma boa tarde, abraço. Seu programa é show. Valeu, meu amigo Isnaldo, rapaz. É mesmo, rapaz, o Valdir. Tive o prazer de conhecer o Valdir. Ele que tá ligado com a gente também lá no Camorim. Aí é feio, eu conheço. Eita, Valdir. Sucesso aqui pra você com o Reginaldo Rossi, a Raposa e a Zuba. Lembro com muita saudade aquele bailinho, onde a gente dançava bem agarradinho, onde a gente ia mesmo é pra se abraçar. Você com laque no cabelo e um vestido rodado, e aquelas anáguas com tantos babados, e você se sentava só pra me mostrar. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era a raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele broto bonito ia me abraçar. Quando a orquestra tocava Bésame Mucho, eu lhe apertava e olhava seu busto dentro do corpete, querendo pular. Eu todo cheiroso a Lancaster e você a Chanel. Eu era um menino, mas fazia o papel do homem terrível só pra lhe guardar. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era a raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo seu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, contente pra casa eu ia te levar. E ao chegar em tua casa, em frente ao portão, um beijo, um abraço, minha mão, tua mão, com medo que o velho pudesse acordar. A pílula já existia, mas nem se falava, pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava, tinha um que dizia, só depois de casar. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era raposa, você era as uvas, eu sempre querendo o teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele corpo bonito ia me abraçar. Tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era raposa, você era as uvas, eu sempre querendo teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele corpo bonito ia me abraçar. Tá aí pra você, Reginaldo Rossi, a Raposa e as Uvas. Ei, musgão, quero falar pra você aqui também da Farmácia do Trabalhador. A Farmácia do Trabalhador lhe oferece aí atendimentos especializados com farmacêutico em tempo integral. O Dr. Wanders Medeiros está à sua disposição para tirar aí todas as suas dúvidas. Lá você tem medicamentos, vitaminas para toda a família com preços acessíveis. Na Farmácia do Trabalhador você encontra tudo para o seu bebê, fraldas, mamadeiras e também uma ampla variedade de cosméticos. Conte com uma equipe qualificada para lhe atender e tem um disco entregue também para você receber no conforto da sua casa. É só você ligar no 93-991-26-5618. Está localizado na Rua do Comércio, ao lado do Laboratório Lab Center. Quatro cubas, eu era raposa, você era as uvas, eu sempre querendo teu beijo roubar. O programa Oxigênio está chegando ao final. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu tinha você ligado aqui no nosso programa, muito grato mesmo, tá bom? Na minha. Ó, amanhã estamos de volta trazendo para você o Sabadão Regional a partir das 9 horas aqui na Regional. É Sabadão Regional, no patrocínio aí da Loja Rigoni, onde a moda chega primeiro. Obrigado pelo carinho, bom final de tarde, bom final de semana. Tchau, tchau, fiquem todos com Deus, que eu também vou ficar com ele. Todo cheio. Vou deixar aqui pra você, Amado Batista, ó. Chanel, eu é. Que já não cabe em meu coração. Até que enfim nasceu pra mim uma paixão. Acho que não é mais segredo, porque o meu olhar já entregou. Até que enfim nasceu pra mim grande amor. Não saia nunca mais do meu abraço, não deixe o meu corpo sem cobrir. E em todas as manhãs da minha vida eu prometo estar aqui. Não deixe minha boca sem teu beijo, não se perca de mim na multidão. Sem teu amor guiando meu destino, eu me chamo solidão. Ah, meu grande amor, meu doce amor, musa preferida. Ah, raio de luz que iluminou toda minha vida. Ah, meu grande amor, meu doce amor, musa preferida. Ah, raio de luz, o nosso amor é pra toda a vida. Meu abraço,

Supermercado e Magazine Kelly informam a hora certa. 16 horas. É hora de comprar mais barato. Supermercado e Magazine Kelly, sempre com você. Na Travessa São Sebastião, fone 9133-0635. O relatório parcial das atividades da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final da ALEP apresentou números surpreendentes nos três primeiros meses de atividades. Presidida pelo deputado Heraldo Pimenta do MDB, a comissão já apreciou 75 projetos e possui 264 tramitando na Casa Legislativa. Um recorde, em pouco tempo, se comparado a períodos anteriores. Uma das surpresas está no número de vetos, somente dois. Dentre os projetos analisados e votados estão a criação de novas secretarias, o programa Escola Segura, assim como a organização básica que fixa o efetivo da Polícia Militar do Pará. Isso é trabalho. Isso é o deputado estadual Heraldo Pimenta em ação. Panificadora Nosso Pão. Pães fresquinhos, rosquinhas, pães de queijo, bolos deliciosos dos mais variados sabores. São muitas opções para você escolher. Encomendas para aniversários, como bolos confeitados, brigadeiros, salgados e muito mais. O melhor sabor da cidade é na Panificadora Nosso Pão. Aberto de segunda a sábado, das 6 às 12 horas e das 13h30 às 19 horas. Domingos e feriados, das 6 ao meio-dia. Encomendas 93 9 91 34 16 22, Rua da Vicinal 13, Jardim Baladares, em Brasil Novo. Panificadora Nosso Pão. Loja Popular, a loja do povão, onde você encontra roupa para recém-nascidos, adulto, infantil e juvenil, calçados infantil, juvenil e adultos, brinquedos, cama, mesa e banho. Contamos com a Dona Ivonete, 93991434124, Avenida Castelo Branco, centro de Brasil Novo. Acabou o gás? Calma, você tem a Paragás, rapidez da entrega e o menor preço de Brasil Novo. Acabou a água? Ligue na Paragás, que chega rapidinho. 991-37-3836 ou 991-88-7719. Agilidade na entrega e facilidade no pagamento. Aceitamos cartões de crédito e débito e Pix. Paragás, na Transamazônica, saída para a Medicilândia. Paragás, o gás mais vendido do Brasil. Chega de fazer dieta sem orientação profissional. Agora em Brasil Novo, você pode contar com o profissionalismo e atenção do nutricionista doutor Vanderlan Ribas. Atendimentos de segunda a sexta-feira. Marque já sua consulta no telefone 93 9 91 10 74 45. Nutricionista doutor Vanderlan Ribas. Apoio Rádio Regional FM. Quem planta, quem cria, já tá procurando AgroBrasil para o homem do campo. Produtos agropecuários, também construção. AgroBrasil é a melhor opção. Você da roça, da cidade inteira, vem cá, meu amigo, porque AgroBrasil é garantido. O homem do campo sempre é bem atendido. E você roda a cidade inteira pra comprar comigo, porque na AgroBrasil eu confio. AgroBrasil é o preferido. Vai! Contato 99171-3559, na Avenida Castelo Branco, no centro de Brasil Novo. AgroBrasil. Já cuidou da saúde da sua família hoje? O Lab Center tem check-up para toda a família. Combos de exames para a família inteira. Para o homem, para a mulher e para a criançada. Preços especiais que cabem no seu bolso. Deixe sua saúde em dia. Vem pro Lab Center. Marque seu check-up hoje mesmo. Ligue para a nossa central de atendimento. 99229-4677. Ficamos localizados na Rua do Comércio, ao lado da Farmácia do Trabalhador, em Brasil Novo. Lab Center. Minuto do Legislativo Paraense. A Assembleia Legislativa do Pará realizou sessão solene para comemorar o Dia do Legislativo. O Parlamento no Brasil completa 200 anos e a Assembleia Legislativa do Pará, 185 anos.

4 e 10. Eu nasci no interior do grande estado mineiro. Fui um herói sem medalha na profissão de carreiro, puxando tora do mato com 12 bois pantaneiros. Eu ajudei a desbravar nosso sertão brasileiro. Sem vaidade eu confesso, do nosso imenso progresso, eu fui um dos pioneiros. Vejam bem como o destino muda a vida de um homem. Uma doença malvada minha boiada consome. Só ficou um boi mestiço que chamava lobisomem. Por ser preto igual carvão foi que eu lhe pus esse nome. Mas pouco tempo depois eu vendi aquele boi pros filhos não passar fome. Aborrecido com a sorte, dali resolvi mudar e pra uma cidade grande com a família fui morar. Por eu ser analfabeto, tive que me sujeitar, trabalhar num matador, pro meu pão poder ganhar. Por eu ser um moço forte, no que avalgado de corte, pros companheiros sangrar. Vejam bem a nossa vida como muda de repente. Eu que às vezes chorava quando um boi ficava doente, ali eu era obrigado matar a vez inocente. Mas certo dia o destino me transformou novamente. O boi da cor de carvão, pra morrer na minha mão, estava ali na minha frente. Quando eu vi meu boi carreiro, não contive a emoção. Meus olhos encheram d'água, meu pranto caiu no chão. O boi me reconheceu e lambeu a minha mão, sem poder salvar a vida do meu boi de estimação. Pedi a conta e fui embora, desisti na mesma hora dessa ingrata profissão. Jornal FM. Eu sei que o meu plano, sua alegria é me fazer sofrer por seu amor, por te querer. Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho, deixar de lado

O futuro é a morte, pra semente ninguém fica. Três punhadinhos de terra, numa cova nada explica. Na minha filosofia, eu só vou dar uma dica. Eu não vou salvar o mundo, dessa gente que complica. Nem morrer de trabalhar, pra deixar viúva rica. Quatro e vinte. Encoste seu lindo rostinho neste ombro amigo e pode chorar. Seu coração está sofrendo, só o pranto pode a dor desabafar. Não posso ver mulher chorando, que sinto vontade de chorar também. Mulher é uma florzinha viva que não pode nunca chorar por ninguém. Chore neste ombro amigo, chore o quanto quiser. Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher. Chore neste ombro amigo, chore o quanto quiser. Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher. Se fosse possível juntar o pranto das mulheres que eu já vi chorar, daria um ribeirão corrente de águas bravias correndo pro mar. Até o próprio oceano se agitaria chorando também, pois cada gota deste pranto é um pedacinho da vida de alguém. Chore neste ombro amigo, chore o quanto quiser. Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher. Chore neste ombro amigo, chore o quanto quiser. Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher. Regional FM. Quase um ano de espera, debruçado na janela, esperando você vir. Você prometeu voltar quando o inverno chegar, pra ficar junto de mim. O verão já passou, o inverno começou, e você onde está? Sinto frio surrar meu rosto, mais frio senti o meu corpo, sem você pra calentar. Hoje há 2 graus, a neve está cobrindo a janela. Não canso de ficar à sua espera. O fogo na lareira lembra o seu calor. A noite vem e o vento diz seu nome a murmurar. A vitrola faz lembrar um pouco do que foi o nosso amor.